final do procedimento, sempre tem 1 no 8, decimal 95. Boa noite, identificação de nível de voo 05, vai dar a chegada do médio 1. Portugal, eu disse 2, call and mandança para o level 370. Mandei 01, mandei um atento pelo 0. Meu 143, são 640, número de direito são 1219. Meu 201, autorizado a decolagem da pista no 0, vento no 60 graus 149. 201 com os 4 destino, no controle 1208. Chamar 6201 no contato Armando Decolagem, sobre a via São Luna, para o nível de voo 360. São Luna 360, sobre o João, autorizaria São? Boleta? Chamar 6201 no contato Armando 2000 pés, veio direto ao líder. 2000 líder. Uno 966, deixa para 2000 pés, altímetro do meu voo ligeiro, utilizado final do procedimento IGF-X-Fleet, pista 90 em forma estabilizada. 21, 21, abaixa 3, é Portugal, voo Chuchu, contato final Recife, frequency 16.85, if enable 125.45. coluna chama o centro Recife em 123, decimal 8, alterne 128, decimal 35. espera a ponta 2420. 2420 Lima, tem 0. Aliás, 66, Solo Sócio 5, autorizado direita de Alfa, chame Solino 219. De Alfa 219. Azul 4206, autorizado decolagem da pista no 0, vento no 50 graus, no 90. Autorizado decolagem da pista no 0, azul 4206. Via Puca, para nível de voo 350. Via Puca 350. Meio, autorizado, vaga, direto, Romeu Foco 018. Romeu Foco 018, 4306, chame Recife, 126, decimal 85. Caso negativo, 125, decimal 45. Foi 105, 125, 45, 4306. Bom, no 869, utilizado na Avenida Rolando, pistola 0, voo seu número 0, grau de número 2, de novo. Tan 3283, ponto de espera pronto. Tan 3283, transforma em Lima, tem pistão 0. Lima tem pistão no 0, Tan 3283. Ano 869, decimou 09, chama o controle 120, decimou 8. 1208, obrigado, boa. Boa noite, seu Menas. Controle Salvador. Boa tarde, boa. 1869, 4.400. 1869, contato na Lambda Colagem, subaviado 1 para nível de voo 360. Arbor 1, 360, 1869. Obrigado, decolagem da 1-0, tá 3-2-2-3. Com 869, possibilidade de voar na flor de árvore para levar informações? 1-869, subir para de árvore ou de alerta? É, árvore melhor pra gente pra evitar a formação, obrigado. Thanks. Boa noite, contato na Lambda Colagem, subavia Arvo 1 para nível de voo 360. Subavia Arvo 1 360, solicitou e foi autorizado em nível 320, tá? 3283. Gente. 1869, chame centro Recife em 128, decimal 8, caso negativo no 26, decimal 0. Agora com Recife, 1278, Alcena, 1290, obrigado, boa noite, 1869. Pode estar pronto. Número 45, autorizado a pista no 0, volta 150 graus, 14, né? Ali decola, dona 0, 645. Chame centro Recife, 128, decimal 8, caso negativo no 26, decimal 0. Centro 3283, boa noite. Número 45, do colônia 20, chega o controle 1208. 208, boa noite. Boa noite, contato Rolando da Colagem, sobre aviação voando para o nível de voo 300. Vem direto, Leda. Direto, Leda. autorizado na área de colar na pista no 0, verso no 30 graus, zona 1, não? Quer falar sobre o verso, né? Fecha o desabilhado e mantém esse puxão zero. Aqui mantém, o 7327. Chame centro de Recife, 1-2, decimal 8, caso negativo, 1-2, decimal 35. 2-3-8 ou 2-3-5, uma boa noite. Chame controle de celular 2, 1-2-0, decimal 8. 3-0-8, 1-2-5-9. Estrutura da colagem pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-2 nós. Brasil 97, controle as 29, chama o controle de Salvador, 120, decimal 8. 6259, chame centro de Recife, em 123, decimal 80, caso negativo, 128, decimal 35.